Hotel descida o ajuste no 017. Anuidade descida, sendo autorizado 160, São 35. Descida para 4 mil pés, São 35, 17. 4 mil pés, São 017, com certeza. Autorizado, Bruna, descida para 2000, informe estabilizada na zona da 3597. Estona 2000, descendo, informe estabilizada da 3597. Posição Menor, muito bom dia, Schneider 625, no ponto zero da pistão 0, pronto. Schneider 625, no livre ALL, coloque pistão 0, vento 190 graus, com 089. Livre ALL, decolado da pistão 0, 625. Decolado 240, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Passou em Salvador, cordial bom dia, Chinelo 251, decolado na Adael, vai curvar na direita 2000. E hoje, Chinelo 251, contato radar decolagem, vou para o número 360, autorizado Leitão. 360, 2000, direto Leitão 6251. Torre 3517. 3517, continuando sua estimação, reporte com o trem embaixo travado. Tá baixado travado. Livre pouso, pista no 0, 170 graus com 089. Livre pouso não no 0, tá 3517. Sou 3517, solo 44, libera direita, Alfa Juliette, Progate 04, na minha escuta. Alfa Juliette para 04, na minha escuta, 3517. Solo Salvador, muito bom dia. Eu prossigo? Fala, mente, Paulo. O controle Salvador, Oceanário 625, com possibilidade de voar. Pode falar presente. Com 3695, 625, obrigado. Fala, Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa November Kilo. November Kilo, bom dia, prossiga. Falou, personalização de rebote, remota 14, página principal, linha número 5. Livre o reboque, repórter no término, até o gate 05, Oscar, November Kilo. Gente, na compreta. Salvador. Bom dia, Rio 5973. Está descendo na Mar e cruza 185 para 1950, quilômetro da Fox Trot. Brasil 5973, eu tenho dedicação, foi direto do Una, desceu para 2000, o ajuste no 017, informe estabilizado no final. Direto do Una, desce para 2000, com 0097, formará na final, estabilizado o Rio 5973. Gonçalo Salvador, mais uma vez, bom dia. Avianca, Oscar 9BR, Kilo, comunicado térmico de rebote, Singer, tem... 5. Oscar 9BR, Kilo, São Luciente, nada, bom dia. Bom dia. Rio 5973, interceptando o localizador tradicional aeronáutico. 7073, completa aproximação, torre 118, decimal 95, tem bom pouso. 7895, obrigado. Rio 5963, bom dia. Livre pouso na pista 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, Rio 5963. Qual o vento para o Rio 5973, por favor? 190 graus com 089. Copiado, Rio 5973. Rio 5973, solo azul no 3, libera a direita, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, me escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, na sua escuta, 5973, Rio.